Lua Zero SMAP após conforme a rota do plano de voo. Somente atente para manter o nível 1-0-0 até 30 milhas de Salvador. Aciona 5413, frequência do controle em 120.8. Ok, está autorizado 360, decola para 22, colando a esquerda da El, letra ótima. Antes do 1-0 até SMAP, após a conforme está inscrito 100 milhas. Desculpa, está inscrito o nível 100 até 30 milhas de Salvador, 5413308. O Chiné 6213, cotejamento correto. Chame pronto, pushback. Paulo Salvador, é o voo 864. Voo 1864, informação em curso SR, aguarde cópia. Aguardando. Tá 3304, na situação? 3304. Notifique seu transponder para 5434. 5434, tá 3304. Tá 389528, pronto. Tá 3895, chame torre em 118 decimal 95. 1895, obrigado. Confirma a aeronave que chamou o solo para o pushback? Pronto, decolagem. Tá 3895, tá autorizado a linha de decolar, pista 0, o vento 190 graus, 0 menos. Linha decola 28, 3895. Texan 3304, táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa até o ponto de espera da Taxway. Até o ponto de espera da 28, quando lá a torre 1-9-95, ajuste na 0 no 5. Pátio Juliette Alfa no ponto de espera da 28, 1-9-95, afirmativo. Paulo Salvador, boa tarde, voo 1556. Segue acionamento no 1-1. Voo 1556. Em coordenação com a sua equipe de torre, forma nesse detalhe. Já te chamo para o Tá 3895, decolar 206, controle 1, 20, decimal 8. 208, tá 3895, bom dia. Vai livrando agora 1100 para o nível de voo 100. Tá 3895, tá radar, só para o nível 340, saída da El Leda. Da El Leda, autorizado 340, tá 3895. Possibilidade de Leda da presente? Tem pessoa da da saída do 3195, temos trafos em aproximação. Certo. Estava? Correto. Contact Recife Center, frequency 15, decimal 1. Bom, 964, pronto, cópia. Era a bordo Natal, confirma a autonomia? 1015 está liberada a velocidade, 32 no meio-grau. 7, Alfa, na ponta de espera 28, torre no 9, decimal 95, ajuste 1-0 na 5. Alfa, bom, 5-6. 4 horas, Campinas, 159 a bordo. Tá 3304, está autorizado a aliar e decolar, pistão 28, o vento 190 grau menos. Autorizado a aliar e decolar, pistão 28, está 3304. 095, bom voo. Márcio, Juliette, Alfa, ponte de 95, com 1015, gol 1-5-5-6. Bom, 864, pronto, cópia. Pronto, pequeno, de via esquerda, alta 3895. Bem. Pronto, cópia. Lava Paz do Lu, Juliette Serra, não me escuta? Pronto, cópia. Está autorizado Salvador Valença, um no meu pé, decola pistão na 7, curva direita para a decolagem, ingressa corredor Axé. Acionando o transponder 0156, controle Salvador 120, decimal 80. Controle Salvador, bom dia, TAM 3304, cruza 1500 para o 32360 na Elepa 1 Brava. TAM 3304, contato radar, suba 360, perfil Elepa 1 Brava. 360, Elefa 1 Bravo, vigilância TAM 3304. Salvadora do 4207, boa tarde, informação Sierra 340, Rio de Janeiro, Campo. Segundo Juliette Sierra, prossiga. E você mais chama táxi, sou o Juliette Sierra. Pronto. TAM 3895, Recife, no 251. 251, TAM 3895. Confere, guarda-copa e Léo, é o número 3 para copiar. Número 5? 3. Ok, Maria. Subida prevista, por gentileza. Tael Coral. Tael Coral, obrigado. Zulu Juliette Sierra, Liberty Taxi, Sierra Taxiway Papa, Forte Paranga. Salvador, eu vou 864. Tá pronto pra você? Prossiga. Autoridade Maceió, nível de voo 370. Prossegue para o Whisky 58, decola cabeceira 28, curva direita após, cumpre o perfil Aron, DCT, Alfa Romeo Uniforme. Aciona no transponder 5425, controle 1-10-0-80. 7-0 autorizado, via pelo Whisky 58, decola 28, curva à direita, perfil Aron, direto Aracaju, Alfa Romeo Uniforme. 5-4-27 transponder, 208 com controle, 1-8-64 gol. Mais confirmando transponder 54-25, chama pronto, portão. Confirma o portão que se encontra? 7 Zulu Juliette Sierra. Salvador, boa tarde. São 32116 a 2 milhas do 364. São 32116, continua a aproximação, guardando pista livre. 73216. Pode informar o vento. 200 graus com 07 mais. Grato, 32116. Olá, Salvador, boa tarde. Vou 1556, ponte espera 28. Fala 556, mantém ponte espera. Mantém ponte espera, 556. Gol no 864 para pushback, estacionamento, portão 5. Portão 5, gol no 864 para push, estacionamento. Seriedade e salvamento de táxi, no 864. Reportado ataque. 32116, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 069. Autorizado pouso 28, centro 32116. Ah, vou para o 370, do 370, César Aron. Ah, acessa o 370, Aron. Salvador, eu queria ter o seu nome, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, Motiva, onde intercepta pelo Zulu 1-0 e prossegue conforme a rota do plano. Aciona transponder 5170, controle Salvador 120, décima 80. Socorre, Rio de Janeiro, São Simão, perdão, 340 mil, de volta 28, vestida, aí é o Loba Motiva. Encontra o senhor no transponder, início décima 8, azul 4207, temos aqui na tétora, nessa saída para o 28, bate uma centena, até 30 milhas. Afirmativo. Confere a restrição, manter o nível 100 até 30 milhas de Salvador. Reporta pronto, pushback e acionamento, posição número 3. Afirmativo, confere a 03, 10 transplantes, tratamento de pushback, azul 4207. 7, mantém a posição agora, azul 4207. Zulu Juliette Sierra, mantém o puxão. A secretária do comandante aguardando a cópia. TECOMEI, Lima tem cabeceira 28. Lima tem porta 28, gol 1-5-5-6. Zulu Juliette Sierra, livre decolagem, pista 17, aumento 290 graus 07. Quebec Sierra número 3 para cópia, aguarda. Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta Juliette, 326. Para o táxi, o gol 1684130 após, autonomia de 2 horas e 18 minutos, alterna João Pessoa. 564, táxi autorizado via pátio 3, quilo Alfa até o ponto de espera, cabeceira 28. Quando pronto, torre 98 decimal 95, ajuste na 0 no 5. Via Pátio 3, após, segue via Taxway Alpha até a Golfo. Quando não pode esperar, chama a torre em 1895, gol 1894. Via. Fala, você está tratando de aeroporto, você tem chamado para a gente para a edição de esporte, era na posição 3? Faz o parqueamento do TAM na posição 01, pode coordenar a equipe de solo com a amenência de táxi, o 4207. Tá, você está fazendo a amenência de táxi, 4207. 3216, Juliette, portão 1. Juliette 1, 3216. Azul 4463, pronto, cópia. Pronto, cópia, azul 4463. 4463 autorizado, Lielz, nível de voo 180, da cola pista 28, curva esquerda após, cumpre o perfil da EL, transição coral, primeira aerovia Golf 677, acena no transponder 5420, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado, Lielz, nível 180, saída da EL, transição coral, decolada 28, curva esquerda, primeira aerovia Golf 677, transponder 5420 e o controle 208, azul 4463. 4463, cotejamento correto, informa pronto, se estiver questionamento, portão 8. Sente foi agora pronto, portão 8, azul 4463, está restrito uma centena na saída? Firmo. Sente azul 4463. Boa, boa, Dani. Alô, Estivane. Papatango, hotel, corrigindo, Oscar Lima, hotel, pronto, cópia. O PES, acione o código 5176 no transponder, aguardando o contato radar. 1176. Boinhas, nível de voo 055, da cola 17, curva esquerda, pós, ingressa corredor forte, restrita a 1000 pés, aguardando liberação do controle. Aciona no transponder 5433, controle Salvador 1-10-0, decimal 8-0. Dael Leda, o bom, 5-5-6. É uma taxa psicológica, torre agora, 1-9-3-9-5, ajustado 1015. Não tinha cópia aqui no Quebec Center. pro 190 por 10 milhas. Thank you. Mocinho 56, após desvio, adiante, Leda. Após desvio, direto, Leda, eu vou 56, está restrito aos 10 mil pés. Como não temos travo em aproximação no momento, o senhor pode subir sem restrições para os 360. Tem um ativo, sem restrições para os 360, direto, 56. Salvador para o táxi, 4207, a bordo 5045, para mim, até na cantina. Os dados do táxi, por gentileza, azul. 0420 a bordo. Gente, agora para iniciar o táxi, do 4207. Solo, Salvador, o voo 1167, na linha que dá informação, tanto. Portão 100, para alta tensão. Gente, o 1167 agora da cópia, número 2. Guardando. Tempo, isso. And 100 and 18 is 28 in Salvador. Três 28, torre na noite decimal 95, ajuste na 0 na 5, bom voo. Aqui vai dar para 85 pontos, cara. Tango Kilo, Quebec Serra, nas cópias. Autorizado, Siri, um no meu pé, da coluna 7, direita, após corredor Axé. Aceno transponder, 0146, controle 120, decimal 80. 0123, então. Quebec Serra, lista sequência. Correto, confirma o pedido da SPAB? Aqui, saneamento técnico colar, estou indo à noite, decimal 95, ajuste 1015. Quilo, Quebec, Sierra. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Da cola, cabeceira 28, curva esquerda, base de decolagem. Cumpre o perfil da EL, Leda, após voa, posição Motiva, onde intercepta Pêzulo 1-0, prossegue conforme a rota do plano. Vai assinar no transponder 5445, controle de Salvador 1-2-0, decimal 80. Está autorizado, então, nível 360, para Guarulhos, decola do fecha 28, curva esquerda da EL, Leda, Motiva. Cabeceiro 1-0, conforme o plano, 5445, responde, 1-2-0-8. Correto, só confirmando a restrição da parte da decolagem 28, mantém o nível 100 até 30 milis, Salvador. 1-5-5-6. Salvador. Salvador Azul 4463, portão 8, pushback acionamento. Coordenação equipe de solo, informa a início de táxi, 4463. Coordenação, informa a início de táxi, 4463. Oscar Lima Hotel para Figas. Taxi da Bata para Fundamento, com 0. Oscar Lima Hotel, autoridade de acionamento, chame táxi. 04, PAB? Sim. Acima aqui, 04. Sim, chame táxi, Oscar Lima Hotel. Quebec Serra, livre táxi, eu tenho taxi, papai, reporte para ingresso. Oscar Lima Hotel, livre táxi até intervenção, reporte para ingresso. Oi, Salvador, azul 4307, ponto de espera da Cidade 28, pronto. Azul 4207, está autorizado a alinhar e decolar. Pistão 28, o vento 210 graus, 07 mais. Ali, decola 28, azul 4207. Na posição posterior, continente. 35, suporte LED, pronto, cabeceira, 97. Puxa, até eu mantenha a posição na interseção, ok? Salvador, azul 4463, pronto para o táxi com 8,5 a bordo, autonomia de 2035, até em Salvador. Azul 4463, táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera cabeceira 28, torre 98, decimal 95, ajuste na 0, 195. Bom voo. 2015, autorizado via Coé Alfa, até o ponto de espera da 28. Torre 1245, azul 4463. Ficando nosso POB é 122. Descendo. Salva, copiou azul 443. Confirma o POB é 128. Obrigado. .207, decolar 232, controle 1-10, decimal 8. 208, boa tarde, azul 4207. .123, decimal 95, 126.8, 128, decimal 8. Azul 4463. 207, contato radar, sou para o 340 no perfil da El Leda. Sobe nível 340, pode guardar dos horas, sobe uma saca na 30 milhas, Salvador. Negativo, mantenha o perfil, temos aeronaves em aproximação. Positivo, então, com prevenção, de uma saca na 30 milhas após subida 340. azul 4207. Chamada para táxi, o Xanar 6213. Decolado ao 34, controle no 20 decimal 8. 208. Controle Salvador, boa tarde, estou passando pelo Quebec Serra. Chega pelo Quebec Serra. Controle da Alta 7, ele monta meu pé. Pelo Quebec Serra, manter 5 condições visuais, ou no meu pé, você porta no farol do balão? Reporta lá no farol. São as fãs de motel. Tipo, tipo, mantém a posição. Cali Motel, autorizado a decolagem, pista 17, vento 240 graus 069. Posso Cali Motel? Cali Motel? Livre decolagem, pista 17, vento 240 graus 079. Cali Motel. Oscar Bravo, prossiga. Matango Oscar Bravo, decolado de Veracruz, acionado 0157 no transponder. Tem atenção para o 035 para lançamento de paraquedistas na vertical do aeródromo. Vai subir até 3500 pés para lançamento ou vai prosseguir a subida? Vai subir para o 035, lançar e descida. Salvador, ah, boa tarde já, né? É o 3804 a Tango do Salvador. Posso colocar o Bravo, o livro 3500 pés, e como que a pista 1028, então ficará limitada a essa altitude, correto? Tem, cabeceira 28, azul 44. É, a pista em uso é a pista 28, então o senhor só poderá subir até 3500 pés, correto? Correto, o Oscar Bravo vai subir para os 3.500, lançar e nós depois traço para a cruz. Quem então suba, enquanto você visual está 3.500 pés, reposta para o lançamento. Graças, aguardará. Dia Salvador, 3804 da TAM, informação Tango. TAM 3804, autorizada a chegada CARI, desça para o nível 120. Autorizando CARI, 120. Do 407 e reautorizado o nível 340. Conselho de direção, Frado e Matem, o 340, azul 427. Fala, Xana 6213 para o táxi, com 171 a bordo, alterna Guarulhos com 4 horas de autonomia. 6213, táxi autorizado via Pátio, Juliette Alfa, no ponto de espera cabeceira 28, cimento Rio 8, decimal 95, ajuste na 0, 15. Ajuste na 0, 15, via Pátio, Juliette Alfa, quando no ponto de espera, 18, decimal 95, ajuste na 6213. Oscar Lima Hotel, que se encontrou ali na 20, decimal 8. 208 graus, um pouquinho. Controle Salvador, bom, boa tarde, o Oscar Lima Hotel decolou, acionado 5433. A Tango Oscar Lima Hotel, mantém condições visuais no corredor forte. Oscar Lima Hotel, corredor forte, condições visuais. Azul 4207, cruza nível 150, as possíveis sucessivas com a relação para o ar direto em máxima. 4207, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 13395, bom voo. 25-1-3395, boa tarde, obrigado. Azul 4207. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba restrito a nível 100, saída da Elfa. Restrito 100, azul 4463, solicita da presente a proa de coral, se possível, senhor. Gente, o azul 4463, vou indo na proa de coral da presente. Da presente, eu vou a coral, azul 4463, obrigado. 380, ponte da TAM, solicita de via esquerda, o possível Vacari. Confirme para o controle. 3804 da TAM, solicita desvio à esquerda, formação da EL. Ou manter a proa 085 para pedir de TAM. Sente, o TAM 3804, autorizado desvios. Por quantas milhas manterá o desvio? Tu vai autorizar a esquerda? Autorizado, desvio à esquerda, TAM 3804. Ok, até a proa 055, no máximo 15 milhas aproximadamente. Depois a gente intercepta. Se for autorizar, vou a cara e fica melhor. Dá presente, vou em cara então, então 3804. Ok, estamos atingindo 120, pode prosseguir? Então 3804, aguarde para descida. Ok, na sua escolha. TAM 3290, aguarde. Cometa 90, ciente. Gol 1962, na escuta do controle de Salvador? Escuta 962, 200 para 170. Gol 1962, desça para nível 130. QNH 10, 14, autorizada a chegada CARI. 130, 10, 14. Tem uma formação próxima da EL, seria um desviar à esquerda, mais ou menos proa de CARI, ou proa 070. Gente, o gol 1962, autorizado de desvio, reporte ao término, descendo para nível 130. 130, desviando para 070. Salvador, azul 4463, solicita desvio à esquerda para o 195, mais 5 milhas devido a informações. Confirme a proa? Proa 195, mais 12 milhas devido a informações, azul 4463. Sente, o 4463, autorizado desvio, reporte ao término. Autorizado, encontrar o término, azul 4463. 3, autorizado alinhar e decolar, pista 28, vento 200 graus, 05 nós. Livre, alinhar e decolar, pista 28, Oceania 62, ano 3. Destino? Trole direto. Cabravo, pronto para lançamento. Tem pro controle? Oscar Cabravo, pronto para lançamento. O Papatão, Oscar Cabravo, confirme com os tráficos locais o lançamento. Já foi feito o contato. Foi Salvador, tá 3 horas. TAM 3804, desça para nível 50, QNH10-14, São 3804. 050, reabroando o cara e da presença, ok? Afirmativo, São 3804. Autoriza o lançamento para o Cabral? No 3, decolado aos 4-3, controle 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, Xané 6-2-1-3, uma boa tarde. Ao meu Lima, prossiga. Pronto para o táxi, chegou 1-1-1-6-7, está com 1-7-8 a bordo, 2-2-50 de autonomia, alterna Galeão. Táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 2-8, via Alfa. Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 1895, gol 1167. Tire táxi para 28, Juliette Alfa, ponto de espera, 1119, gol 1167. Correto. É, 9. Oscar Lima, hotel, aguarde. Motor de Salvador, boa tarde, assinar 6213, decolado perfil da El. TAM 3804, chame a final, 11935. 1935, 3804. Sente, mantenha nível 130, o gol 1962. Oxané 6213, contato radar na decolagem, suba restrito a nível 090, QNH 10, correção, saída da El. Sente saída da L, restrito 090, quando possível voar, pode voar, Oxané 6213. Cabral. TAM 3290, desça restrito a nível 140, QNH 10014. Serra, aguarde, gol 1962, chame final do controle de Salvador, 119.35. Para Barreiras, só vai fazer a da 28, a Elefa 1. Sim, obrigado. Nada. É nível 110. Também 110, vou passar para a 3. Salvador, gente, mantenha 1100. Salvador, foi controle, hoje tudo, 0-0. O Xané 6213, controle. Na 6, quanto o Xané 6213? Sube, mantenha o nível 080. Salve, recinto 080, efetua na pequena desvia direita, Xané 6213. Autorizado. Golo 962, desça inicialmente para o nível 100. Chame agora o final Salvador, frequência 10935. Golo 962. Desça até o nível de voo 090, gol 1962. 090, 962. Ficando de vir aqui que os PCUs na proximidade de Cali, tá ok, controle? O 3804 já vai retornar para girar, para interceptar. Gente, eu posso estabilizar o TAM 3804. Passaremos. O 120. 540, TAM 3290. Na proximidade, é o que eu estou. Gente, aguarde. Desce para 3 mil pés, ajuste no 0, 1 no 5. Desceu, 1 no 0, 1 no 5 agora, não dá merda. Atingiu 140, dá 3290. 3290, desce para o nível 100. Desce para 100, dá 3290. Está 1-0-0, desse mantém a nível 1-2-0. Silvio, pro de Dael.

Salvador Approach Control, Olimpo 07. Olimpo 07, go ahead. Mantém o flight level 150, direct course center, Olimpo 07. Olimpo 07, descend to flight level 060. Jushin 015, tá 32 na 0. Descendo para 3000 com 1015, tá 32 na 0. Nível 100, cometa 90. Nota interna, cometa 90. Controle, chame 6213. Azul 4463, chame agora final, chame Nels, controle 1201, Azul 4463. Saúde, depois contou o Olimpo 07, se leva em flight level 150, to flight level 060, e cumpriu em this heading. Alright, Olimpo 07, turn right, heading 070. Turn left, go ahead, turn left, heading 070. Olimpo 07, turn left, 070. Controle Salvador, Oceania 6213. 6213, suba para o nível 360, voo Leda. 360, preciso de desvio à direita para 240. 1895. 1895, bom trabalho. Zero. 00, restrito 6213. 00. Cometa 90, deixa para o nível 100, cometa 90. Cometa 90, descendo para uma centena. Controle, tripapado e jogo farol de forma. Número 67, decolar 251, controle 120, decimal 8. 208, meta. Siga, triplo papá, meu lindo. Ok, está no farol de Itapuã, mantendo 500 pés, a intenção é prosseguir para o FAT 4. E triplo papá, meu lima, pode subir no farol de Itapuã. Positivo. Turn left heading 040, call now 11935. Turn left 040, call 11935, Olimpo 07. Meta 90, chama agora final Salvador, frequência 6935, eu cometo 90. 19, 35, 90. Bom, Antônio Salvador, gol 1167. Atinge uma centena, Xané. 1167, sub e mantém a nível 1080, 080, perfil da EL. Sub e mantém 080 da EL, gol 1167. Salvador, Bravo Lima Golf, desse mantém a nível 130, sair chegada a Cari. 130 na Cari, Lima, não tem espera sobre Camarão de Itapuã, aguardando para cruzamento do campo. Tem condições de prosseguir para um parado na 35 e taxiar pela pista. Gente, tripo papá Romeu Lima. Tô autorizado então, uma aproximação para a pista 35, reporte na curta. Tripo papá Romeu Lima. Positivo. 3290, espera 2 no pés, ajuste no 015. Estamos para 2000 com 1015, tiro de esquizinha à esquerda, 3290. Sim. Olha o Cruzeiro 7, resume a navegação, faz that sky position, descend 3000 feet, frenate 2015. Na aproximação, aguardando pista livre, é o número 2 para pouso. Aguardando, poder controlar o vento? Como 90 graus, 059. 059, obrigado. Position. Carry position, muito bem. Está passando o 2LF Romeo, está no portal forte, batendo no 10. 219, OTAN 3308. 3804, chegou. O Tripatão Romeo Lima vai ingressar na final da 35, para prosseguir com o pouso parado. Solo Salvador, boa tarde, OTAN 3804, livrando. Boa, táxi em frente, reportando na Juliette para ingresso, 3804. Em frente, reportando na Juliette para ingresso, tá, 3804. Venha para o ideal. Ok, gente, mantenha para o 269, informe a 50 milhas de Salvador. Zeta, presença autorizada para usar. Sigo aqui. Ativo autorizado, reportará estabilizado, 3290. Solo 962, Chapten. Vai passar travado, não anda, vai. Solo 962, livre pouso, pista 28. O vento 210 graus, 05 nós. Gente, autorizado pouso, Solo 962. Beta 100, mantenha nível 100. O Bravo Lima Golf, dá presente, voe Cari, Bravo Lima Golf. Direto Cari, Bravo Lima Golf. Olimpo 07, descend 2000 feet, clear to LS final, report established on localized course. Cometa 90, desce para 3000 pés. 3090. Controlado na 35, pode prosseguir via ataque, via pista para o Pac-4. Papá Romeu Lima, filmativo, follow ao 56. Prossiga táxi via pista. Reporte livrando para o pátio 4, Papá Romeu Lima. Prato. Firma tem 080. Positivo, firma tem 080. Uma Juliette, OTAN 3804. 3804, está livre, ingresso portal 612. Ingresso até o 612, OTAN 3804. Alfa, prossiga. 9-0-4-0-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Salvador, Bandeão, boa tarde, Azul 4076, ingressando na sua área. O Bravo Lima Golf, desça para o nível 090, Bravo Lima Golf. 090, Lima Golf. Salvador, 290, Torre, 1895. 1895, grato, boa tarde. Atinge, mantenha 3.000 pés, aguarde para prosseguir a descida, cometa 90, vai seguir com o número 4 na próxima. 90. Não, preenche o campo de Campo Vista. 3290, confirme, baixada travada. Afirmativo, baixada travada em Campo Vista, 3290. 3890, Liverpool, pista 28, ventura 90 graus, 07 metros. Liverpool, na 3290. No 167, tráfego superado, suba para o nível 360, vou Leda, gol no 167. 060, Leda, já tá voando, 0 grau 079. Cuidado, Bravo Lima Golf. Gol Meta 100, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 090. Curva à direita, 090, Meta 100. Possível, chegada a Cari, pista 28, ajuste no 014. O Juliette, prossiga. Olimpo 07, stabilize no localize. Olimpo 07, Tower, 118.95. Tower, 118.95, Olimpo 07. Cometa 90, desce para 2 mil pés, autorizado final, reporta estabilizado, Cometa 90. 2, 2, 90, estabilizado. Portão Interlagos. Bravo Lima Golf, chame final Salvador, frequência 1935. 1935, bom dia. Romeu Juliette Romeu, voe rotatória, Juliette Romeu. Romeu Juliette Romeu. Oscar Bravo, prossiga. 5 na proa de Cari. 3 mil pés, está sempre dando um desvio. Está fazendo informação, se ele pode pôr proa de Cari. Gente, aposta no final do desvio, o Bravo Lima Golf. Se eu tenho condições de formar, quantas milhas irá manter essa proa? Ele foi isso. Continua a proa, sem stand by, falando clear, antes do Olympus 07. Tá 3290, follow Juno 600, livre à esquerda, chame follow 2119. Livre à esquerda, Juno 9, boa. Foi a prova da rotatória. Foi de Cari, né? Lima Golf. Gente, o Bravo Lima Golf. Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para o 08, tá 3290. Follow gol 962, vamos para o 08, follow me compartilha. Aguarde, vou contactar em ferro. Tem condições por meios próprios, ou 962. Down and lock, I have you two inside. Roger Olympus 07, clear to land runway 28, wind 190 degrees, 07 knots. Clear to land runway 1828, Olympus 07. 5447, autorização barreira. 0 nós. 210, reduzindo azul 4076. Gente, desça para o nível 1110. Retorno 00, chame agora final Salvador, frequência 1935. 28, com primeira curva à direita, saída Momo, Vatap. E rota conforme plano de voo. Aciona 5464, frequência do controle em 120.8. 0015 na Proscar. 0015 na Proscar. Trip 5447, o cotejamento correto, chantão do pushback. Tá 3290, fique atento, a aeronave da Gol, que está aguardando o follow-me no através do 08. É, eu vou ficar atento. Tá 3290.